essas terras do mundo têm alma de Portugal. Onde quer que estejas, onde quer que vás, a saudade já lá está. Se eu te pudesse abraçar e depois falar contigo, tinha tanta coisa para te contar, meu irmão e meu amigo. Caminhar, caminhar, basta caminhar, andar, leva a mãe para te levar, que a distância faz mudar. Caros ouvintes, bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 87ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje continuamos a série de programas centrada nos últimos 20 anos da história da música nacional e internacional, até à emissão número 100 do nosso recanto e, simultaneamente, até ao final de 2011, iremos escutar alguns dos maiores sucessos musicais de cada um dos últimos 20 anos. 1998 estará em destaque desta vez. O Festival RTP da Canção desse ano consagrou Alma Lusa como grupo grande vencedor, que interpretou Se Eu Te Pudesse Abraçar, e amelhou 50 pontos à frente de Teresa Radamanto com a melodia Só o Mar Ficou e de Uma Lua em Cada Mão por Sofia Barbosa, que ocuparam respectivamente as segunda e terceira posições no certame. De seguida, iremos escutar a música que ocupou, de acordo com os arquivos aos quais a Antena Web teve acesso, a posição número 1 no European Top 20 de 1998. A faixa mais comercializada na Europa nesse ano foi curiosamente lançada no ano anterior, a 8 de dezembro de 1997. Fazia parte do álbum de Céline Dion, Let's Talk About Love, mas a interpretação da canadiana ficou mais conhecida por ser a banda sonora, a faixa principal da banda sonora, do grande sucesso dos cinemas, até hoje um dos filmes que mais sucesso teve no grande ecrã, Titanic. A música tem o título My Heart Will Go On. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between us, wherever you are, I believe iniciamos com os vencedores do Festival RTP da Canção em 1998, discutimos agora a vencedora do Festival Eurovisão no mesmo ano. No dia 9 de maio, a 43ª edição do certame em Birmingham, no Reino Unido, foi ganho por Israel e pela única artista até hoje transexual, do seu nome Sharon Cohen, nascida como Yaron Cohen, é conhecida como Dana International e interpreta Diva. Saltamos para o dia 19 de maio, foi a data que marcou o lançamento do single das cantoras Brandy e Monica. Foi o primeiro single do segundo álbum de cada uma, Never Say Never de Brandy e The Boy Is Mine de Monica. Inspirada no dueto de Paul McCartney e Michael Jackson de 1982, chamado The Girl Is Mine, este foi um dos maiores sucessos musicais de 1998, e inclusive a faixa que conseguiu estar durante mais tempo no número 1 do Billboard, a tabela de vendas norte-americana, 13 semanas consecutivas para The Boy Is Mine. Stay. Call your man, are you insane? See? belongs to me. That boy is mine. Regressando à melodia nacional, Tentação foi a primeira banda sonora do grupo português Chutos e Pontapés, realizada para o filme com o mesmo nome, Tentação. Lançado em 1998, foi igualmente o nono álbum de estúdio do agrupamento musical. A oitava e última faixa deste trabalho discográfico chama-se Para Sempre. Terceiro single do terceiro álbum da carreira dos Desiree. Chama-se Supernatural, o álbum, e não é o de Santana. O single foi lançado 2 de julho de 98. Mantém-se até hoje como o maior sucesso deste dueto britânico. Ouçamos Desiree e Life. Oh, life, oh, life. Of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Oh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My whole life, whole life, whole life. Indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh. Jerry Halliwell confirmava que iria deixar permanentemente o grupo Spice Girls. Cerca de dois meses depois, a 20 de julho, foi comercializado um single que foi sempre visto como uma homenagem à ex-membro da banda Jerry. É o quarto single do segundo álbum das Spice Girls, intitulado Spice World, e a canção tem o título Viva Forever. Do you still remember how we used to be? Feeling together, believing whatever my love has said to me. Both of us were dreamers, young love in the sun. Felt like my savior, my spirit I gave you. We'd only just begun. Forever, I'll Aerosmith partiu um joelho durante um concerto. E por que estou eu a falar nisto? Porque este facto, esta tragédia, acabou por condicionar as filmagens do vídeo da próxima melodia. Faz parte da banda sonora do filme de 1998 intitulado Armageddon e uma canção que arranca logo no número 1 do Billboard. A primeira dos Aerosmith em 28 anos. Comercializada no dia 18 de agosto, o single tem o título I Don't Want to Miss a Thing. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Poucas semanas depois, a 7 de setembro, saiu para as lojas o primeiro single do segundo álbum do Robbie Williams, intitulado I've Been Expecting You. Foi a primeira faixa do cantor britânico a atingir o número 1 do UK Single Chart. Não, não é o início de K790, é simplesmente a melodia Millennium. Já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a alguns dos maiores sucessos musicais do ano de 1998. Até ao final do presente ano, as Quadras Temporais vão centrar-se nos maiores êxitos de cada um dos últimos 20 anos. Portanto, como o amigo ouvinte deverá imaginar, iremos abordar na próxima semana o ano de 1999. Terminamos com um verdadeiro sucesso a nível mundial, uma faixa que chegou a número 1 em todos os países no qual foi escutada. Recebeu vários prémios, um pouco por todo o mundo, e ainda hoje, um dos singles que mais vendeu em toda a história da música, mais de 9 milhões de cópias comercializadas. Foi lançado no dia 30 de setembro e foi o primeiro single da carreira de Britney Spears, do seu álbum de estreia com o mesmo nome de Baby One More Time. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Right outside, yeah. One more time.